chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde, chegamos com as melhores ofertas Tim da Colombo. Você pode, você merece. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Neste início de tarde de sexta-feira, início de fim de semana, fim de semana que não vai ter sol, né? Infelizmente não vai ter o sol que tem hoje. Mudou a previsão. Mudou. Santa Catarina, sexta e sábado com sol. O Rio Grande do Sul, no domingo chega a chuva aqui. Chega uma. E aí na segunda-feira ela chega lá. Domingo chega aqui. Porém, os dois estados bem gelados. Tu vai descer daqui a pouquinho. Mas tá muito bom porque é o seguinte, tá aumentando a máxima. Ontem a máxima foi de 13 aqui em Porto Alegre. Hoje é de 17, amanhã 23 e domingo 29 graus de máxima. Que beleza! Um sol entre nuvens. Que beleza! Vamos nós então aqui apresentar os queridos da mesa. Fala, KG! E aí, beleza? Boa tarde, salve a sexta-feira! E aí, Marcos! Muito bom! Marcos Piangers é o nome da fera. Fala, Potter! Estamos aí, gente. Boa tarde, bom dia. E o Geiso? Fala, Geiso! Como é que é, Zé Alexandre? O Geiso que tá aí com o Duda Garbi. Beleza, sim. É nóis que tá. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos até as duas aqui no Pretinho Básico. Então agora vamos falar do tempo, dos destaques do clique. Fim de semana vai ter sol. Mínimas por volta de 0 e máximas por volta de 30. Caraca! É pra matar, né, velho? Isso em Santa Catarina. Nesta sexta-feira, as máximas chegam entre 22 e 23 na maioria das regiões. A sensação térmica chega a menos 8 graus em Ausentes, São José dos Ausentes e Vacaria. Pelo menos outras 5 ondas de frio são esperadas nos próximos 30 dias. Próximos 30 dias, daí já passamos da primavera. Setembro, né? Setembro. É 23 de setembro. 23 de setembro é primavera. Então a gente vai com o invernão aí até outubro. Outubro. É. Que legal, né? É. Que legal nada, cara. Isso é um saco. Isso desestrutura as pessoas. Mas depois o verão vai ser ameno, né? Com 40, 42 isso. Graus. Aí eu quero ver todo mundo reclamando. Ai, que calor! Essa madrugada, mais esse calor. São Paulo entrou em estado de alerta porque as temperaturas caíram de 13 graus. Aí fica ali o pessoal em alerta pra ajudar quem tá precisando de abrigo e tal, pra ninguém morrer de frio. Porque na madrugada de São Paulo ia cair dos 13 graus. Em Porto Alegre, a máxima ontem chegou em 13, foi 13 graus. É. É, o frio é pros fortes, né? Pô, pros ricos, né, cara? Pros ricos frio e fortes. Frio é pra rico, o cara fala, eu adoro frio. É adoro rico. Frio nada. É rico. Não, não, e mesmo o cara que não, diz é rico que adora e frio, tem uma mulher gostosa em ninguém casa. Ninguém adora o frio. Primeiro, se o cara diz que adora o frio, ele liga a lareira, pega um vinho. Ele quente. Não gosta de frio, ele gosta de lareira. Gosta de calefação, gosta de vinho e gosta de chocolate quente. Não gosta, gosta de fundir, não gosta de frio. Frio, frio, ninguém gosta. É, tá ninguém certo. Gosta. Gosta dos periféricos do frio. Claro, o cara gosta. Eu gosto de meter um cachecol. Não, e no verão é a mesma então coisa. Então gosta de meter um cachecol, não gosta de frio. No verão é a mesma coisa. O cara, o classe média e o pobre, ele não gosta de nada. Né? E o rico, ele gosta de verão e de inverno. Porque no inverno tem isso que o Marcos falou, e no verão ele tem piscina, tem ar-condicionado em todas as peças, né? Tem mulheres abanando ele, aquela coisa, sei lá o nome daquela coisa. Não, mas o verão é mais fácil de gostar do verão, porque as mulheres usam pouca roupa. Aí tudo fica melhor na vida de qualquer pessoa rica, pobre, com AIDS. Qualquer pessoa olha assim e pensa, pô, minha vida melhorou muito. Não, as meninas estão de shortinho. Deixa eu falar. Prefeitura reestrutura terminal cidade de Florianópolis, que entra em operação no sábado. Amanhã. Linhas de 15 ônibus que partem do Ticem passarão a ocupar as plataformas do antigo terminal. A partir de amanhã, 57 linhas vão operar no terminal Cidade de Florianópolis. Floripa precisa de transporte público, né? Precisa de mais linhas, precisa de um transporte mais inteligente, precisa que essas linhas cheguem em mais lugares, precisa que a tarifa seja mais baixa, porque é tudo muito longe, o táxi é muito caro, a tarifa é muito alta, você fica muito tempo no ônibus, perde muito tempo para ir para um lado para o outro, é vergonhoso. Vergonhoso o transporte público de Florianópolis. Está falando o natural da cidade de Florianópolis. Tem 26 anos lá. Mulher doa rim para ex-marido. Mulher doa rim para ex-marido em cirurgia marcada para esta sexta em Joinville. O casal está separado há 16 anos, mas a Rosemary da Silva Noronha, de 49 anos, vai doar o órgão por afeto. Ah, se alguém quiser o meu aí. Que demais, né, cara? Que geralmente é o contrário, o homem que separei na hora do divórcio. Legal, separei essa notícia, cara. Que eu achei bonita essa notícia aí. Por afeto ao ex-marido e por amor aos filhos, diz ela. Legal, né? Muito legal. Geralmente legal, é o contrário, o homem que deixa o rim na hora do divórcio. É verdade. Eu deixei minha córnea uma vez, no primeiro divórcio que eu deixei minhas duas córneas. Pô, e geralmente mulher quando se separa, ela fica amargurada, né? Como é que é o nome dela? Rose? Rosemary. A Rose? A bebê de ela saindo, uma Rose? A Rose, ela é uma mulher diferente. A mulher é amargurada, né? A mulher que se separa, que casa, que noiva, que é namorada. A mulher é amargurada. Homem, geral, é. Homem, em geral. O homem, ele é... Mulher é uma mala. Ele é amigo... Homem é amigo de todas as ex-mulheres. A mulher é inimiga de todos os ex-homens. Inimiga de todos os ex-homens. Porque a mulher, quando ela fica com o cara pela primeira vez, ela acha que já é o pai dos filhos dela. Claro. Eu quero falar pras 19 mulheres com quem eu dormi na minha vida que eu não fui o pai da vida delas. De algumas tu foi o pai. Que acha que não. Meu primo na Alegrete lá vai fazer DNA, sabia? Expo Inter 2011. Dilma diz o seguinte: se vamos ser a quinta economia do mundo, isso se deve à potência agropecuária que somos. Em Esteio, o presidente voltou a falar dos efeitos da turbulência internacional. No discurso da abertura oficial da Expo Inter, 34ª edição, a presidente Dilma Rousseff destacou o papel da agricultura e da pecuária brasileira no enfrentamento da turbulência que ameaça se espalhar pelo mundo com a crise de endividamento nos Estados Unidos e Europa. Muitos protestos lá, Alexandre, de várias classes. É. Pessoal de Santa Maria, da Federal aqui de Porto Alegre, Federal aqui de Santa Maria, trabalhadores da segurança também, de todas as formas, fizeram teatrinho pra ela, colocaram ela com a roupinha do tio Sam também em outro protesto. Teve alguns que tiveram dificuldade de entrar no parque pra poder protestar, porque eles esperam pela entrada das autoridades, né? Certo. Que tava também o governador e tudo mais. Um monte de gente protestando, é onde pode se encontrar e protestar, né? Policiais militares também estão lá, servidores federais. Queimando os pneuzinhos. O Neto me mandou uma mensagem agora dizendo que a Dilma tá ouvindo a gente nesse momento. É o Neto. Ele tá um amigo da Dilma. O Neto tomando, é amigo da Dilma. Tomando um chá agora. Apresentou o pretinho pra Dilma. Diz que a Dilma é fã do KG aqui na mensagem. Aí, que velho. Olha aí. Tô grandão. Beijo, Dilma. E pede, imito de seu. Não! Cédulas novas já são alvo de falsificação e deixam polícia em alerta na capital. Taxista recebeu uma nota falsa de R$100 por uma corrida que custou 6. Falsa nota, são bonitas, né? Maiores as notas, né? Bom, pelo menos perdeu só R$6 o taxista. Mas eles estão falsificando essas notas novas? Isso, as novas. Eu gostei muito de uma manchete, uma notícia que eu li ontem, que era assim: taxista rouba R$50 de posto e na fuga atropela PM. Eu vi. Eu achei que o cara mandou muito bem. Ele roubou R$50 de um posto e aí atropelou um PM só na. Tá tranquilo o fim de semana dele. Tranquilo, Começou. Mas tu viu essa sacanagem, qual é que foi? O cara fez a nota falsa, né? Aí ele tá com a nota falsa, ele precisa trocar isso, né? Sim. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que perder um pouquinho de dinheiro pra ganhar um monte. Claro, isso aí. Aí ele entra dentro do táxi, faz uma corridinha de R$6, que em Porto Alegre dá 3 quadras, aí acho. Deu o troco. Aí dá os R$100, né? Tá. E aí pega 94 pra ele. Isso sempre... Ele gastou quanto pra fazer uma nota, será? Centavos, né? Eu sempre deve tive essa ideia. Não sei, cara. Não, deve ser mais que centavos, né, cara? Por uma nota. É que tem toda uma história envolvida, né? Tem a máquina, tem o papel, tem uma tinta. Se não isso é crime organizado. Não seria crime. Isso no cinema a gente acha legal. Não é um cara. No cinema a gente acha legal. Eu vi o filme O Homem que Copiava, é fácil com as caras. É, isso aí. É o argumento do filme O Homem que Copiava, do Jorge Furtado. Eu não quero dar ideia pra ninguém, mas sempre que muda uma célula, claro. É a hora, né? De dizer, não, essa daqui é a nova. Os caras não conhecem. É verdade. É verdade, tu pega caixas, né, despreparados, certamente não passaram por um curso para mostrar o que é nota falsa, o que é nota verdadeira. Na verdade, eu não conheço nem a antiga de R$100. Posso dar uma ideia pro Calabonga Pangers? Fala. Fazer uma nota de R$3. E ver se quem aceita. Isso aí é comprar isso, só pra ver. Assim. Obrigado, Potter. Pô, podia fazer no Patrola isso aí, legal, gostei da ideia. Deu pro Pianjas fazendo Calabouca ao invés de tu fazendo Patrola, legal. Eu já dei várias ideias do Patrola. Isso é altruísmo, isso é legal. Tô falando sério. Já dei várias ideias do Patrola, várias, aquela de geladeira lá, minha ideia, do geladeira, maior sucesso lá. Tira a camisa. Aliás, amanhã tem Patrola. 11h15 da manhã em HD. No Rio Grande do Sul e às 9 da manhã em Floripa. E lá em casa tem Patrola de segunda a segunda, todas as horas, tem todos os dias. Tem Calabonga Pangers amanhã também. Mais Patrola. Às 5 da tarde com Carla Faquinha amanhã. Inacreditável. 5 da tarde eu na vi. TV com Carla Faquinha no Calabonga Pangers. Apresentando o Calabonga Pangers? Não, ela tá participando de um novo quadro, muito interessante, viu? Sábado e domingo às 5 na TV com. Muito bem, 1h10! É verdade, amigo, um jovem foi preso por abusar sexualmente de uma máquina de snacks. Ah, não. Aquelas máquinas que você introduz. Ah, não. A moeda, ele introduziu outra coisa, amigo. Ele arrombou o equipamento pra pegar 10 dólares em moedas em Palmetto. Nome da... Onde é? Palmetto, na Flórida. Palmetto. É o nome já diz aqui. Não. Antigamente chamava Meto. Virou. Palmetto. Ele foi acusado de danificar a loja de uma lavanderia introduzindo o seu corpo entre parênteses, entre aspas. Corpo. Seu corpo no equipamento. Quem é que nunca introduziu um corpo numa máquina, né, amigo? Tem máquinas aí que merecem ser introduzidas, né? É verdade. Uma vez eu saí com uma mulher que era uma máquina. Olha, Marcelo! Eu sou casado, rapaz. Eu sou muito safado. Não sou casado, não. Meu jornalismo, o meu estilo de vida não permite que eu me envolva amorosamente. E tu é gay? Eu não sou homossexual também, mas já tive que ter relações com outros homens. Pra fins de profissionais também. Investiguei o mundo do homossexualismo. E aí, durante mais de um ano e 8 meses, me envolvi com homens diferentes. Pra fazer essa matéria. E se um dia tu tiver que fazer uma matéria sobre gravidez, mano? Sobre gravidez? Aí eu posso engravidar sua mãe, Gelson. Fica tranquilo. Não é Gelson, é Geiso. Seu Gelson. É Geiso o nome dele. Chega na Gelson. Tem nome de Gelson, tem cara de Gelson. Abraço pro meu amigo Gelsa. Abraço, Gelsa. Abóbora de 80 quilos. 80 quilos, eu falei? 800 quilos. É desclassificada num concurso de maior abóbora do mundo. O concurso de abóboras gigantes foi vencido por um exemplar de 584 quilos. O dono da abóbora de 800 quilos foi eliminado por causa de um pequeno furo na sua superfície. Opa! Pode ser que tenha recebido anabolizantes. Pode ser. Fica a dúvida. É isso aí mesmo. Só se fala disso no mundo inteiro. Eu vi hoje no jornal. Abóbora gigante. É verdade. Hoje no Jornal Nacional vai ser manchete principal do William Bonner. Vai acabar o programa hoje. Sei lá no Alasca, né? Esse concurso. 800 quilos desclassificado, o Obama falou que vai fazer um pronunciamento hoje às 3 da tarde. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado, tá, Marcelo? De nada, querido. E o Marcelino não veio hoje. Marcelino, graças a Deus, tá com um problema. Marcelino optou por não vir ao programa hoje. Não entendeu a reunião, Marcelino. Não entendeu. Marcelino não leu os e-mails dele. Quando convém, o celular fica longe. É verdade. Mas pra Floripa o Marcelino vai querer ir, né? Pra Floripa ele vai querer ir. Quando é que a gente vai, aliás? Estaremos em Floripa de 4 a 7 de outubro. Vamos ver aí, Cajezinho. Curiosidade sobre Michael Jordan. Michael Jordan. Olha aí, Potter, tu que é fã do... Sou fã dele. Air Jordan. Meu nome é Rafael Away. Vou mandar aqui esta contribuição. Eu era fã do Michael Jordan, guardava fotografia do Michael Jordan. Era? Porque era? Morreu o Michael Jordan? Não, porque eu era jovem, né? Eu era fã. Eu sei que ele gostava muito de golfe e que ele tinha um problema sério com derrota. Ele não gostava de perder em nada. E durante um tempo ele apostava. E ninguém gosta de perder, né, cara? Ninguém gosta de perder. Mas esse cara era muito competitivo, como dizem que o Steve Jobs é também. Tem muito gente competitivo. que até. Acho que não gosta de perder tudo bem, mas tem gente que aceita de uma melhor, forma assim. E não é legal, né? Não é legal. É tipo treinador quando tira um cara e o cara sai feliz do campo. Né? Não dá. O cara sai feliz, não tem alma, né? Não dá. Se estiver ganhando, fez dois, aí vai receber aplausos. Não sei lidar com derrota, cara. Não fui preparado pra isso. É mesmo? É. Isso explica muita coisa. Posso? Por favor. Curiosidade sobre o Michael Jordan. Michael Jordan é aposentado em 40 milhões de dólares em endosso e ganha 178 mil dólares por dia trabalhando ou não. Por causa da Nike e dos patrocínios, né? Sim. Se ele dormir 7 horas por noite, ele ganhará 52 mil dólares a cada noite em que sonha carneirinhos. Que massa. Meu Deus. Se ele for assistir a um filme, ele vai gastar 7 dólares para entrar no cinema, mas ele irá ganhar 18.550 dólares enquanto está lá. Menos os 7 dólares. Se ele decidir cozinhar um ovo em 5 minutos, ele vai ganhar 618 dólares enquanto o ovo cozinha. Se você ganhasse um centavo para cada 10 dólares que ele ganha, você viveria confortavelmente com 65 mil dólares por ano. Meu Deus, cara. Ele ganha 7.415 dólares por hora a mais do que o salário mínimo americano. Este ano ele ganhará mais que 2 vezes a quantia que todos os presidentes americanos ganharam por todos os seus mandatos juntos. Caramba, meu. No entanto, Se Michael Jordan guardar 100% do seu salário pelos próximos 450 anos, ele ainda terá menos que o Bill Gates tem hoje. Vixe. A conclusão óbvia aqui que chega o Rafael. Nerds wins. Nerds win. Eu não sei se é um bom negócio. Não sei se eu posso fazer isso, mas eu queria dar uma dica pra Nike. Não é um bom negócio fazer contrato vitalício, né? Será que a Reebok agora queria fazer um contrato com o Michael Jordan? Agora? O Michael Jordan não vale alguma coisa pra Reebok? Não vale o pra Ronaldo ninguém. O Ronaldo tem vitalício. Pois é, mas pra que vitalício? Pra quê? O negócio continua sendo uma referência, né? Claro, é uma referência. Depende da exposição. Mas vamos supor que agora a Reebok deu uma grana pro Michael Jordan. Michael Jordan agora na Reebok. O que a Reebok ganha com isso? Não ganha muita coisa, né? Não, mas é que o Michael Jordan só usa produtos da Nike. Onde ele estiver, os refletores vão estar nele. Aí o cara, pô, vai estar usando tênis da Nike, boné da Nike, camiseta da Nike. Não, mesmo, tem uma linha. Tem uma linha. O Jordan é o Pelé do basquete. Olha aí, ouça a dica do Piangers pra Nike. Então, aí. Paga enquanto ele tá se dando bem. Acabou de dar rendimento? Acabou. Deu de pagar. Pensamento mais inteligente. Que isso, cara? Ele tá dando dica pra maior empresa esportiva do mundo. Os caras não sabem nada. Tá quebrada a Nike. Que tá encostando na Nike. Tá encostando. Negativo. Mas aí, Potter. E aí, galera do Pretinho, beleza? Outro dia eu ouvi vocês falando do bombado da academia que fica se achando e querendo chamar atenção. Que o Cajê chamou de idiota. E aí eu lembrei de outro tipinho irritante: a baladeira arroz de festa. Fiz uma lista com as principais características dessa desagradável criatura. Passa a semana pedindo ingresso e nome na lista. Isso é clássico, a gente vive muito isso. Rola? 2. Adora fotógrafo de balada e faz sempre as mesmas poses. Biquinho de pato, V da Vitória, inclinadinha pra frente de ladinho assim, ó. Perigo. Sabe? Perigo. Disfarçadamente apertando os peitos entre os braços pra eles parecerem maiores. Eu fico maior. É a mina que vive na internet. É a chamada piriguete, né, cara? E a vida dela é mais foto do que vida, de verdade. Tá, né? Sempre no Orkut com as fotos assim. 3. Não trabalha com música, não toca nenhum instrumento, não conhece nenhuma banda, mas às vezes ataca de DJ. É meio o Duda Garbi, assim. Duda Garbi é assim também. Uma vez eu me lembro que o personagem. O Duda Garbi me falou uma coisa uma vez. Ele disse assim: vamos ver, cara, o que ele vai mentir agora. Esse DVD do Exalta Samba é o melhor DVD da história da humanidade. É verdade. O DVD novo do Exalta Samba é o melhor DVD da história da humanidade. Eu vou te emprestar só um DVD. E aplausos, assim, ó, pra regular por baixo, assim, eu vou te emprestar um DVD do Jamiroquai. Não, vou emprestar só pra regular por baixo, não vamos nem falar do resto. Isso, bem por baixo. Cara, ele não sabe nada, vou te pensar no Justin Timberlake. Também é bom, pra ficar por baixo. Pega qualquer caixa de DVD dos Beatles, já é... Não, eu falei por baixo, Beatles já tá lá no topo. Não, vou te pensar também uma caixa que eu tenho da Titi Olina. Seguindo aqui, dia conversa contigo normalmente, de noite só te cumprimento se estiver na área VIP. Uma clássica isso aqui, né? Que aplauso. E a última, né? Chama todas as amigas pela primeira sílaba, entendeu? Aí tava eu, a Lê, a B, a Fê, a Rê, a Gi, a Lia, a Mia, a Dia, a Ná, a Má, a Cá, a Chu, a Pá, a Clá, a Chu, a Pá, a Chu, a Gui, a Lô e a Nô. Tá. E ela é muito mais gata no Facebook também do que na vida real, né? Ali, daqui a pouco, fotinho de cima, né? Tirou foto de cima. É gorda. Querer estica o braço. É que aplauso. Essa é mais uma mina que se enquadra naquela famosa hashtag quer aplauso. Hashtag quer aplauso. Gatinha, você quer aplauso? Bom. Então toma, gatinha! Pô, tem o Tumblr lá que eu falei queraplauso.tumblr.com, que esses dias os caras devem ouvir o Pretinho, ou devem ser aqui do Sul, porque botaram um tweet meu ali. Eu botei um tweet dizendo da minha página no Facebook. Quem curte coisa feia me curte e tal. E aí eles, quer aplauso, botaram lá no queraplauso.tumblr.com. Boa. É, tão de sacanagem, né? Todo mundo quer aplauso, na real, né, cara? As pessoas hoje em dia vivem para querer aplauso. Quer aplauso, então toma, querido! Vai daí, Geiso! Fazer as cantadinhas que eu já sei. Manda aí, gatíssimas, gatíssimas. Gatíssimas, gatíssimas. Vai chegar nela, tô lá hoje, de noite, meu. Na balada, tô lá e vai falar assim, ó. Gatíssimas. Você se chama Googles? Googles? Googles. Não, por quê? Porque você tem tudo que eu buscava, tá? Foda. Boa. Quem mandou essa foi o Bruno Armani, direto de Xangai, tá? Xangai, cara. Na China. Que beleza, velho. Perguntar pro Gênesis se ele sabia onde é que fica Xangai. Não sei, meu. Agora, mas tem outras duas muito boas. Vai. Se não for, não tiver nada no outro lado, eu falei isso pra ele. É bom pro meio ambiente. Isso. E pro PPR. Principalmente. Então tá. Se não serve o meio ambiente, serve o PPR. Legal. Vai chegar pra ela, salado, sem falar de PPR, porque isso pra ela é só uma sigla. Salada, boa. E vai dizer o seguinte, meu, gatíssimas, dizem que a gente é o que a gente come. Salada. Ah, meu Deus. Tais. Posso ser você? Eu acho que essa é boa. A cantada do Geis tá derrubando vários patinhos no prédio. Tem mais uma, salada. É mesmo? Calma, meu. Não, eu tô calmo, o problema é teu, eu te vi, né? Gatíssimo. Você foi tá nervoso, engasgou. Você não é corintiana, mas roubou o meu coração. Vaidade. Salve o Corinthians, o campeão dos paulistãs. Eternamente. Mandou o Luiz Eduardo de Joinville, salada. Feito, galera do Pretinho, ajudem a divulgar, por favor. Aproveitem a grande audiência de vocês e vamos acabar com a impunidade que tomou conta do país. Dia 7 de setembro, mobilização nacional contra a corrupção. Em Floripa, o evento vai rolar no Trapiche da Beira-Mar Norte a partir das 14h. Assista ao vídeo, que é um vídeo convite, divulgue e participe. Chega de impunidade. Aí eu tenho aqui o endereço, o link do vídeo. www.youtube.com Antes, https://www.facebook.com/cerquinha Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Cerquinha. Cerquinha. Vídeo barra vídeo ponto PHP ponto de interrogação. Ponto de interrogação. V. Igual. Igual. 23410317486 Me perdi lá no primeiro W. Comments. Bota a impunidade corrupção no YouTube que vai aparecer esse videozinho. Isso aí. Que é muito assistido. Boa, era brincadeira. E vai ter outros lugares no Brasil que vão ter. Brasil inteiro, no 7 de setembro. Mas geralmente não aparece muita gente, né? Por quê? Porque falta festa, cara. Os caras são muito sérios nesses protestos. Ou dá 1 milhão de pessoas na parada gay porque é divertido ir na parada gay. Dá 100 mil na marcha da maconha porque as pessoas gostam de maconha, entendeu? Tem que botar gay e maconha nesse protesto contra a corrupção aí. Põe uns maconheiros lá e uns gay, já vai mais gente. Protesta, e a dois tem dois anãos também. Né? Dois protestos são legais. As pessoas não querem sair de casa e pegar frio na beira-mar, dia 7 de setembro, pra ficar lá contra a sociedade. É uma coisa chata isso. Não, põe um fio elétrico lá, pô. Outra, eu vou além, tá? Vou ousar aqui. Meia dúzia faz a engenharia do protesto. O resto tá lá, não sabe nem por quê. É porque é um negócio meio abstrato, né? É, cara, tem meia dúzia de engajados aí que querem realmente, vamos fazer. O resto tá lá pela bateção de panela. Dá pra fazer um negócio legal. Dá pra fazer um negócio legal com ninguém festa. Ninguém tá nem aí, velho. Ninguém tá nem aí. Essa é a realidade. Infelizmente. Ninguém tá nem aí, cara. É cada um cuidando do seu umbigo e os grandão cuidando do umbigo deles, que é muito melhor, né? A última vez que aconteceu isso no Brasil foi em 94, 93, né? Com o impeachment do Collor, né? Estudantes de alguma forma organizada. Os caras conseguiram reunir 1 milhão de pessoas. Mas aí era o Brasil. Mas aí tinha o apoio da Rede Globo também, né, não, cara? Mais do que isso, tinha o apoio do Brasil, né, cara? E não tinha internet. Tinham roubado a poupança da gente aí. Todo mundo tá indignado com o presidente. Agora as pessoas... Mas hoje não roubam a poupança, né? Estão no momento econômico. É que isso é emblemático. Vão roubando de pouquinho em pouquinho. Todo dia no imposto ali rouba um pouquinho, mas não tem aquela coisa forte do confiscar a poupança do cidadão, né? O que houve? Não quer falar mais? Não, menos tese agora. Menos tese, caso. Mais piada. Mais piada. Vai cair. O homem entra numa loja de caça e pesca e pede ao vendedor uma mira de longo alcance pro rifle, alegando que é um grande caçador e necessita de bons materiais. O vendedor então lhe mostra uma mira que diz ser muito boa, mas o homem um pouco desconfiado pergunta pro vendedor: vem cá, mas essa rima é realmente boa? Olha, essa mira? Essa mira, desculpa. Olha, se essa mira é boa, vem cá, me acompanha até essa janela. O homem então acompanha o vendedor e continua. Tá vendo aquela casa em cima daquele morro? Pois então, aquela casa é minha. Experimente e dá uma olhada no pátio dessa casa com essa mira. O homem então faz o que o vendedor pede, aponta a mira pra casa, dá uma olhada e de repente começa a gargalhar. Qual é a graça? Foi o que o vendedor perguntou. Mas do que tu tá rindo? Qual é a graça? É que eu tô vendo pela mira desse rifle um homem nu correndo atrás de uma mulher de calcinha e sutiã. E isso nessa que é a sua casa. Ai. O vendedor fica irritado e faz a seguinte proposta pro cliente. Olha aqui, ó. Se tu é realmente um bom caçador, prova isso. Acerta um tiro na cabeça dessa cretina, dessa minha mulher. Que isso? E um outro tiro nem brinca. No bigolinho desse cretino, desse desgraçado. Se tu conseguir fazer essa proeza desses dois tiros de graça, eu te dou essa arma de graça e mais R$500. Que isso? O homem então aceita a proposta, aponta pra casa. Peraí. Não, mas ele não chega a tirar. Antes ele faz a seguinte pergunta. Olha no vendedor e pergunta. E se eu fizer isso apenas com um tiro? Olha! É porque... É boa piada, cara. É, não dá pra explicar, não, né? Não, não, não. Não explica. Mas as duas, dois alvos estavam no mesmo muito lugar. Quem mandou foi o André Carvalho, de 20 anos, de Pelotas. PS. Manda pro Fetter... Não, pede pro Fetter mandar um daqueles sempre carismáticos, simpáticos, amorosos e pacientes. Abraço! Isso aí. Pro meu irmão Ismael, lá de Santaninha. E pros amigos Michel e Leandro. Valeu. Eu tava vendo um programa na TV esse fim de semana, cara. Não sei que programa, não sei que TV também. Cala a boca, Piangers. Não era, cara. O Cala a Boca, Piangers, eu nunca consigo ver. Eu vejo sempre no YouTube. Infelizmente. E aí... Sério, porque é pelo horário, né, cara? Sábado, 5 da tarde, ali é difícil estar na frente da TV. Mas de qualquer forma... Humilhou agora. Aquela bosta. Muito não, legal, o programa é tribom, difícil, cara. É bom, tanto que eu vejo no YouTube depois. Obrigado. E no YouTube não, no site da... YouTube. Site lá do YouTube. Tentou melhorar. E o lance é o seguinte, cara. Tem um magrão lá no centro do país que agora o bordão dele é abraço. É mesmo? Ele quer abraço! Faz comigo, abraço! Eu fiquei pensando, olha que loucura, né, cara? Já tá ganhando dinheiro, né? Já cara? Tá ganhando dinheiro com abraço. Os nossos jargões. Os nossos jargões. Eu também vejo muito jargão nosso aí virando slogan. É verdade, cara, é verdade. Por exemplo, aquele jargão, eu faço aniversário e você que ganha o presente. Eu que criei isso. É. Todas as lojas usam isso hoje em dia. Quando é que tu criou? Em 1912 isso, mais ou menos. Quer pagar quanto? Também eu... Foi tu que criou também? É. Eu criei, eu amo tudo, muito tudo. Torcer é a maior felicidade. Foi tu que criou também. Muito assaltante bom, mineiro. O assaltante mineiro é tu, né, cara? Cara, mas é o mineirinho, mineirinho. Assaltante mineiro. Ossa! Presta atenção! Isso é assalto, uai! Levanta os braços, fica quietinho, que é meu pra você! Esse tem na minha mão aqui, tá carregado de bala! Meu, passa logo estrocado, que eu não tô bom hoje, briguei com a mulher! Vai andando aí, filho da puta! Tá esperando o que, isso? É mineirinho, né? Flauzino style! Assaltante carioca aí, meu irmão, perdeu! Seguinte, bicho! Tu se fui, isso aqui é um assalto! Assaltante paulista, urra, meu! Isso aqui é um assalto, meu! Ah, levanta os braços aí, passa a grana, meu! Corinthians! Assaltante gaúcho! Tchê, guris! Mas tu fica bem calminho aí que eu vou te assaltar agora. Mas que bundinha mais deliciosa, hein? Não tente nada e cuidado com esse meu facão que corta uma barbaridade. Assaltante de Brasília. Povo brasileiro! Epa! Brasileiros e brasileiras! Classificado! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Onde está aqui? Está aqui, exatamente aqui. Olá, galera do Pretinho. Estamos vendendo dois terrenos no bairro Morada dos Alpes, em Caxias do Sul. São lindos, planos e há possibilidade de venda dos terrenos juntos ou separados. Valor R$115 mil cada terreno. Imploro que vocês façam uma excelente propaganda para que eu consiga vender. A comissão da venda, meu marido vai dar... para que eu gaste em roupas, sapatos, bolsas. Sabe como é que é mulher, né? Sim, sabemos como é que é mulher. Tudo que importa pra mulher é isso aí. Sapato, bolsa, óculos, relógio, essas coisas, né, que as mulheres gostam. O e-mail para contato é este mesmo, ita.witt. Ita, ita.witt, com W, ita.witt@hotmail.com. Mandou aqui a Thalita. Ah, por isso Ita. Ita de Thalita. Ita. Tá bem, Ita. Tomara que venda aí, Thalita. E aí, bebê, estou vendendo meu apartamento. Ele tem 2 dormitórios, 2 banheiros, sala com 2 ambientes, estar e jantar, sacada fechada, cozinha, área de serviço, churrasqueira, piso laminado nos quartos, tabuão na sala, área privativa de 87 metros quadrados, gás central, portaria 24 horas, salão de festas, baita apartamento, ótima localização, 12º andar com bela vista, 2 elevadores no centro, próximo ao Bourbon Shopping em Novo Hamburgo. Boa. O cara tá pedindo 190 mil neste apartamento. Interessados em entrar em contato pelo e-mail vendoap.nh. AP é AP eu ou só AP? AP. Só AP. Letra A e letra P. Isso aí. vendoap.nh@hotmail.com. Valeu, galera. Forte abraço. Mandou o nosso ouvinte aqui, Dr. Kramer. Obrigado, Dr. Kramer. 1:30 da tarde. Fala, Almir. Como é que tá, maravilhoso? Muito bem, Almir. Show de bola. Tu tá fazendo um exercício físico hoje. Ah, tu faz as unhas, não faz? Hoje, eu? Tu faz as unhas? Não, eu corto as unhas. Tem cara que quem faz até a gotícula da unha. Não, eu faço gotícula, né? Gotícula? É cutícula. Ah, é cutícula. Gotícula. Não, é gotícula. É cu, então. É cutícula. Então tá, tu faz ou não faz? Não faço. Não faz nem go, nem... Nem go, nem outra. Tá bom, gente, olha só, tô vendendo um apartamento também, que nem o Vitor Kramer. 2 dormitórios, vem morar no lugar... Não é o Vitor Kramer, cara, não é o Vitor Kramer. Todas as mulheres vão dar em cima de você. Quando morar nesse AP aí? É verdade. Onde é que é? Porão do motel Ping Pong. É só entrar na Almir que tem mania. Tem outro apartamento aqui, um apartamento grande, com um varandão, uma sala gigantesca, um quarto gigantesco, 3 quartos gigantescos, banheiro enorme, cozinha grande, elevador gigante também, pra estar com Nelson Ned. Na Almir que tem mania. .org. Muito bom, Almir. Show de intervalo, a gente volta. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua parceria com o PB. Aliás, parceria bacana que tem a Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas te estão na Colombo. Você pode, você merece. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Fala aí, Paulinho Brito. Boa tarde. Boa tarde. Tudo belezinha. Tudo belezinha. Olha, sexta-feira, final de semana de grandes jogos no Campeonato Brasileiro. Não maiores do que os do último fim de semana. E no Internacional, olha, sem surpresas, em time com Moledo, Juan, Bolatti e Jô pra pegar o Ceará no domingo. O Jô é uma incógnita ainda no time do Inter. Cara, eu nunca vi um cara tão ruim como o Jô. O cara não sabe dominar. O Jô tá um pouco gordinho, né, cara? Não, tá gordinho, cara. Tô brincando. Ah, tá, desculpa. Eu vi o Grenal atrás do gol, né? O segundo tempo eu vi do lado do Jô, cara, ele não acertou uma cabeçada, não acertou um passe, não acertou não um chute. Não consegue dominar, não consegue chutar, não consegue finalizar. O que eu quero com o Jô? Assustador mesmo. Não, mas ele tá se adaptando. O cara quem é? O Zé Roberto, o cara que vocês estão esperando pra acompanhar o... É o Zé e o Damião, né? É o Zé e Damião. Mas o Damião foi esperto, né? Ele levou o terceiro cartão amarelo, né? Na partida que ele que tá em Londres, tá fora pela seleção brasileira. Além de tudo, é esperto, Damião. Não, é que aí que tá, não é além de tudo, cara. O jogador de futebol tem que ser inteligente, cara. Não adianta o cara ser craque e ser burro. É verdade. Tem que ser craque e inteligente. É, viu, Porã? Os craques inteligentes são os que mais... Que vão embora, né? São os que vão embora, é verdade. Porque craque burro fica pelo caminho. É verdade. E o Grêmio, hein? Olha, fala Marcos Biangers, a informação... Que o Ronaldinho falou pro Neymar e pro Ganso irem embora do Brasil, né? Pra pegarem uma cancha. Isso aí também ajuda. O Rivaldo, né? Já tinha falado isso antes também. Pois é, e os caras falaram. Pro Lucas, né? Nem o D'Alessandro, nem o Damião quer sair, né? E tu olha. E aí, Dale? Alessandro, é. Tá de férias, né, cara? Tô só treinando aí, recuperando a lesão. Tá de férias, Dale. Tá de férias, tá lesionado. Vai jogar fim de semana. Pode falar agora aí, Paulo Brito. RBC TV Globo. Olha o Grêmio, hein? Mário Fernandes pedindo passagem na lateral. Bom jogador, hein? Melhor lateral direito do Brasil, hein? É verdade. E o Celso Roth. Olha, se irritou com a falta de interesse de Miralles. Miralles. Miralles. E no Havaí, olha o Havaí, o Lincoln, camisa 99 do Leão. Olha que reviravolta que deu o Havaí, hein? Que duas vitórias consecutivas fora da zona de rebaixamento. Continua na zona de rebaixamento, porque o Bahia empatou ontem. Olha, Cagê Lisboa, a informação. Uma das últimas duas partidas, o Havaí venceu um clássico. Um dos melhores jogos do campeonato que aconteceu ontem. Bahia 0, América Mineira 0. Tu viu? Foi assim, foi emocionante. Não, felizmente eu não vi. E o Júlio César, olha o Júlio César. Bom jogador do Figueirense, hein? Qual jogador que tu não acha bom? Olha, o Porã. Porã não é um bom jogador. É o Jô, do Inter. O Jô ainda não é um bom jogador. O Júlio César, esse bom jogador, olha, vai usar a camisa 99. E o Duda Garbi joga alguma coisa, Paulinho Brito? Mais ou menos, tá aprendendo. Tá aprendendo. Olha, gurita, muito peladeiro, Paulo Brito. Muito peladeiro. É mirinha aí, é mirinha aí. Mas é bom jogador, bom tem jogador. Futuro, né? Achei legal, o Duda Garbi colocou lá numa rede social, ele tava entrevistando o Neymar e colocou lá dois craques. A hashtag dois craques. Aquilo pode ser chamado de entrevista, Paulinho Brito. É, quando um jogador passa e diz, uma palavra! Boa entrevista, hein? Só o Duda Garbi entrevistou o Neymar em Porto Alegre, hein? Beleza, hein? É uma entrevista, assim, não desmereço o Globo Esporte da RBS. Boa, duas demissões, tá? Vai. Bahia oficializou a demissão do René Simões e o Cruzeiro. Deixou o nosso colega Joel Santana desempregado. Mandou embora o Joel Santana. Mas o Joel Santana lá na estreia do Cruzeiro, dele no Cruzeiro já mostrou ao que veio, né? Não veio. O Joel Santana vai pro Bahia. É isso aí. E o Simões vai pro Cruzeiro. Não, o Cruzeiro pegou um cara da seleção sub-17 que é do Cruzeiro. Tem um nome lá estranho. Eduardo alguma coisa. Obrigado aí, Paulinho Brito. Feito. Uma piadinha. Piada do Pote. Apoio. Absorventes Darcy. Não entendi. Também não. Darcy, cara. Uma hora vai cair a ficha. Não tem o Darcy Pacheco? Guinchos. É. Japonês na UTI. Ah, não, vou ter que explicar, cara. Não explica. Porra, velho. Não explica. Um amigo de um japa foi visitá-lo na UTI e encontrou o japa todo entubado. Ficou ali parado, de pé na beira da cama, vendo o japa de olhinhos fechados, sereno, repousando com todos aqueles tubos. Em dado momento, repentinamente, o japa acordou, arregalou os olhos e gritou... Sakura-ota-kame-anyoba-sushima-juta! Ai, só entendi o final, só entendi o final. Dito isso, suspirou e morreu. Pedro, o Amauri morreu. As últimas palavras do japa ficaram gravadas na cabeça do sujeito. Na missa de sétimo dia, o sujeito foi dar os pêsames à mãe do japa. Olhe, dona Fumiko. Vá, Fumiko. O Sugiro, antes de morrer, me disse essas palavras. Sugiro é um bom nome. Sakaru Aota Nakami Anioba Sushi Machuta. O que isso quer dizer? Dona Fumiko olhou espantada para o sujeito e traduziu. Ele estava dizendo o seguinte. Tira o pé da mangueirinha de oxigênio, filho da puta. Quem mandou foi o ST Silvio. Teve uma piada subliminar aí nessa piada, que era o... Qual é, Pedro? O Amauri morreu. Quem é Pedro? E quem é Amauri? Pedro Ernesto Nardim. Tá. E Amauri Silveira, ex-presidente do Conselho do Inter. Pode crer. Me lembrei dessa história. Abraço pra família dele. Cara, conta escuta. Essa história pra não ficar ruim, conta essa história, até por respeito à família, né? Aconteceu o seguinte, a minha primeira entrada na Rádio Gaúcha, no ar, na história, eu era estagiário. É que o Potter, antes de ser essa estrela que ele é hoje, apresentador de um programa da Rede Globo. Estagiário também. Trabalha aqui nessa grande rede de rádios do sul do Brasil, ele era estagiário na grande Rádio Gaúcha. Aprendi muito. Começou lá. Silvio Benfica, Macedão, toda a turma lá. Kleber. E aí o Pedro Ernesto, aí era Inter e Santos, Copa do Brasil, ninguém televisionando o jogo. Então uma audiência de rádio grotesca. E aí na época o conselheiro Amauri Silveira teve um infarto no Beira-Rio e foi correndo pro hospital da... Mãe de Deus. Coração. Do coração. Ah, do coração, perdão. Do coração. E aí não tinha repórter porque tava todo mundo no jogo, né? Certo. Aí o Kleber vai lá, bota uma calça. E tu era o Luciano Lopes, né? Lucianão, né? Porque tinha o Lucianão, é o Lucianinho Périco e o Lucianão Lopes. Aí eu fui pra lá pensando, tá, vou chegar lá, né? Vai estar recuperado, mas eu cheguei, cara, um desespero, a família chorando. O seu Amauri havia morrido. E aí eu ligo pro produtor, que era o Sérgio Lima, abraço pra ele também. E aí o Sérgio, vamos pro ar agora, 44 segundo tempo. eu entro completamente cagado. Sabe quando não tá ouvindo a tua voz, assim, todo mundo ouvindo o jogo e tu... E aí, vamos então com o repórter Luciano Lopes, do Instituto do Coração em Porto Alegre. Fala, Lucianão. Pedro, o Amaury morreu. Foi só isso. Só essa informação que eu dei. E tu não falou mais nada, conseguiu mais nada. Falar mais nada. Consegui falar até porque nada. O Pedro esperava uma notícia boa, né? Claro. E aí o Potter deu e a e aí deu aquele ruim. Silêncio. Mas é que não é engraçado, obviamente, o ocorrido, nenhum. O fato jornalístico não é engraçado, mas é que agora contando, né, o Potter agora passado o susto, passado o cagaço, fica contando muito fica engraçado. A gente, inclusive, está rindo muito aqui neste momento. A gente lamenta muito. Eu estou me contorcendo de tanto dar risada. Tudo, né? Lamenta tudo, né? É, né? Esse quando a bola rola, rola também diversão e felicidade. A Copa Coca-Cola que já começa nesse sábado a partir das 10 da manhã. Amanhã. Brasil! Além dos jogos masculino e feminino da galerinha, tem atividades para toda a família. Você participa de muitas atrações. Tem atrações culturais, de música, recreação infantil, oficinas de reciclagem, prestação de serviços comunitários e sorteio de brindes. Então, quer torcer? Vem pra cá! Quer se divertir? Vem pra cá! Quer aproveitar um show? Vem pra Copa Coca-Cola! Se liga, galera, o campeonato vai rolar no Campo do Periquito, na Avenida Vicente Montoya, na Vila Nova, campo que revelou Ronaldinho Gaúcho, diga-se de passagem. E também vai ter jogo na Praça Cândido de Menezes, no Sarandi, em Porto Alegre. Tamo combinado? É nesse sábado amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Mobilize a sua torcida e participe. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Vamos ver aí, uma Geis, piadinha aqui. Piadinha do Geis, vai, Geis. Duas galinhas conversando, tá? Você não sabe. Tive uma febre daquelas ontem. Ué, mas... Deixa eu abrir as minhas asinhas. Ué, mas como você sabe? É que eu botei o ovo cozido. Ah, não. E é bom um ovo cozido. Um salzinho por cima. Nossa. Assim, né? Adoro. Beijo, ovo. Minha mãe. Adoro ovo. Já beijo. Falei aqui. Já eu falei aqui. De manhã cedo, também. Dois ovos e um creme de banana. Dois ovos e creme de banana. É proteína pura. Suco de banana. Primeira coisa do dia. Que suco de banana e dois ovos. Ótimo. Meio do dia, linguiça. Uma linguiçinha com pepino. Com ovos. Com ovos também. De noite. Já foram dois, quatro ovos. Exatamente. De noite, mais dois ovos. Seis ovos com por dia. O colesterol deve estar tinindo. Com fio de ovos. Com fio de ovos. Fios de ovos. Fios de ovos. Receita é ruim, fio de ovos. Não é ruim, não, cara. É ruim, sim, meu cara. Tio João Carlos, que está nos ouvindo neste momento lá em Capão Novo, é o cara que faz os melhores fios de ovos não, da pode face verdade. Da terra. Fio de tem que botar sal? É pentelho, fio de ovo tem que não, botar sal cara. Ali? Fio de ovo é não, acho que não, cara. Sal, fio, não, fio de ovo é doce. Doce cara. Tem que botar açúcar, ah, é? Claro. Ah, nunca comeu, por isso tá reclamando. É, não, já comi, é muito ruim. Fio de ovos parece pentelho de alemão. Pentelho amarelo. Bom, donde se conclui que tu conhece pentelho de alemão? Já comeu muito pentelho. Eu não vou. Não é a piada criança. Do saco do feijão, né? O cara chega pra comer. Ô, oh, garçom, o que é isso aqui no meu prato? Ah, não, isso aí é só um pelinho do saco do feijão. Daí o cara. Ô, garçom, mas aqui outro pelo. Ô, feijão! Garçom grita lá pra cozinha. Ô, feijão! Porra, feijão! E aí o esqueleto chegou no bar, entrou né, no bar, o esqueleto. Entrou no bar e falou assim, tudo bem, boa noite. Esqueleto. Esqueleto, por favor, uma cerveja e um rodo. E o cara com uma caganeira vai na farmácia, né? Vai na farmácia e pede um remédio pra caganeira. Aí o cara da farmácia dá pra ele, tá? Ele vai pra casa, o cara da farmácia percebe que deu o remédio errado, corre atrás dele. Ô amigo, toca na casa dele. Eu não dei remédio pra caganeira, dei um tranquilizante. Como é que você tá? Olha, eu tô todo cagado, mas tranquilo. E o que que o oceano falou pro outro? Tá meio morto, não. Ah. Nada, ele tá apenas ocenou. Ocenou. Esse aqui quem mandou foi o André Carvalho de Pelotas, que é nosso ouvinte, e ele criou a piada. Muito mandou, bom. Mandou um abraço pro Xirec. Eu abri o segurança da Ruder. André Carvalho. Segurança da Ruder ali no estacionamento. Grande Xirec, abraço. Abraço pra todos os seguranças do estacionamento do prédio, não só do estacionamento, do prédio da RBS TV, RBS Rádios, lá da Zero Hora e também da Rádio Gaúcha. É, me lembrei daquela outra piada do cara comentando com um amigo, dois coroa conversando assim, cinquentão, sessentão quase. E aí, meu, como é que vai a família e tal? E os filhos? Pá, tu vê, rapaz, o meu filho velho é gay, né? O meu filho mais velho é gay. 30 anos é gay e tal. Ah, como é que tu convive com isso? Não, eu convivo muito bem, o cara é médico, vive bem aí na alta sociedade. Só que é gay, tranquilão. Pô, que bom, né? E a tua filha, cara? A tua filha caçula, aquela... virou gay também. É, gosta de mulher, aí vive aí jogando tênis pra cima e pra baixo, vai com a namorada, vai, volta e tal. Pô, que coisa. E o do meio, aí, o cabeludinho do meio aqui? Não, o cabeludinho do meio tranquilo. Ele, esse aí é bissexual. É bi? É, só dá quando bebe. Ah, é? É, mas bebe. Mas o que bebe? E aí, fora ninguém, né? Fora ninguém, dois gays se casaram e aí. Não, adotaram uma criança. Ah, é? Adotaram uma criança de 7 anos. Aí foi lá um deles. Não. Aí foi um deles tomar banho, né? E aí tava ali a criança tomando banho com um deles, né? Aí olhou assim: papai, como o seu tico é grande! E aí o papai respondeu: isso tu não viu da tua mãe aí. E o gaúcho, viu um cara jogando beisebol. É sem material, agora é só da própria lava. Gaúcho viu um cara jogando beisebol, perguntou: tchê, pra que serve esse taco de beisebol? E o cara do beisebol falou: pra enfiar no rabo de quem pergunta. Que isso? E o gaúcho: tchê, pra que serve esse taco de beisebol? E aí o ceguinho tava na parada ali, né, pra atravessar. E aí os carros só passando e ninguém parava. O ceguinho, ninguém parava. E o ceguinho só fica esperando que alguém encoste. Sim. Não, que encostou, ele vai, né? Claro, aí alguém tá ajudando. Tá aí daqui a pouco o ceguinho pegou e alguém encostou e eles foram, né, atravessando. E... chegaram lá da rua ali e o ceguinho perguntou: tá, mas aí, como é que tu me trouxe essa buzaneira? Não, porque eu sou cego também, me encostei. Tá começando a pegar. É, não, vamos com calma, né? Tem só mais uma de cego, que essa não é uma piada, é uma história real de um cara, de um camarada nosso, que todos nós conhecemos, também. Trabalhava aqui nesta emissora há um tempo atrás, lá na década de 90, e uma vez ele foi fazer uma matéria no centro de Porto Alegre e entrevistou um ceguinho, daqueles que ficam lá com a varinha, com a caixinha. Eu entrevistei, né? Já, e aí ele perguntou pro cara: ele não viu a matéria. Tia, tu é cego mesmo, tia? E o cara falou: sou cego mesmo. E tu gostaria de enxergar, cara? Não. E o cara falou: sim, gostaria muito de enxergar. E ele falou: mas então tu é um cara bom, cara. É um cara legal, tu é um cara bom. E o ceguinho: mas por quê? Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Aquele que não quer ver. Eu entrevistei o ceguinho, o comediante aquele, levei ele pra ver os melhores. O Magela. Esse, Geraldo Magela. Geraldo Magela. Levei ele na Ponte Ercílio Luz, na Joaquina. Levei ele lá no Mirante da Lagoa da Conceição. Por que tu fez isso, ele, cara? Ele disse que nunca viu uma cidade tão linda. O Geraldo Magela é muito legal, cara, porque ele tira onda disso. Ele, tipo assim, não vou ter muita saída, né? Mas o ingrato não assistiu o programa depois, né? Ingrato não assistiu. Essa do ceguinho foi ele que contou ontem. Ele tava no programa do Danilo Gentili, que tem lá na... Agora é tarde, ele contou isso aí. Que é muito ruim, né? Aliás, desculpa. Ele não é um bom... Eu vi um programa, achei legal. O Danilo Gentili, na minha modesta opinião, ele começou muito bem no CQC, com aquela história do... Que é difícil, cara. Tu é muito bom, é difícil conseguir chegar a fazer alguma coisa... Que repórter inexperiente. Ele era um repórter inexperiente, só que daí foi perdendo a força do repórter, que nem o César Polvilho, que fazia o César Polvilho mesmo, né? E aí foi parando. Né? Não, ok. Polvilho tá mas aqui, aí é um personagem, enfim, né? E tá falando aqui um cara que é fã do CQC. Eu sou absolutamente fã do CQC. E na frase, eu sou corintiano, qual é o tipo de sujeito? O sujeito. Preso? Preso. Não. Depende, se o sujeito é simples, é ladrão. Se é composto, é quadrilha. E se for oculto, é traficante. Ai! É isso aí, meu. Tá. Quem certo. Mandou foi o recado dessa. Grande abraço pra nossa torcida, pros nossos ouvintes. Corintianos. Tem uma torcida de mais de 4 mil corintianos em Porto Alegre. Porto Alegrenses que moram em Porto Alegre. Exatamente. Não. Todos eles soltos, trabalhando, vivendo sua vida. Encharqueadas é a maior concentração de torcida. Não é. Ô, meu, tem um e-mail aqui de Nova Veneza, Criciúma. Só que o querido não mandou o nome. Criciúma é a Nova Veneza. É muito alagamento. Caravaggio, Nova Veneza, Criciúma. São três até chegar a Criciúma. Ele coloca algumas frases interessantes aqui pra você ficar pensando nessa tarde. A diferença entre o ladrão e o político é que um eu escolho, o outro me escolhe. Pior que não ter onde cair morto é não ter onde ficar em pé vivo. Nossa! Se pede coelho, desse sorte, coelho ainda tava vivo, né? O importante é morrer com saúde, gente. Nunca derrube um lápis no chão. Ele pode ficar desapontado. Sexo é como um jogo de cartas. Se você não tiver um bom parceiro, é bom ter uma boa mão. Boa! Os políticos são como fraldas, são trocados constantemente e sempre pelo mesmo motivo. É isso aí, mandei um abraço pra rapaziada aqui de Caravaggio que escuta vocês com cerveja. Eito! Manda um tapa na cara, é verdade. Tapa na cara de vagabundo! Pode ler dois horários. Papanão, abraço a todos vocês. E não assina aqui o nosso. Tem um protesto aqui do nosso ouvinte, Márcio Cristi, de Porto Alegre, que ele diz assim: ó, ouço vocês todos os dias, tanto na 1 quanto às 18. E aproveitando a imensa e milionária audiência que os acompanha diariamente, peço que deem uma força em um pedido que é comum a milhares de pessoas que, como eu, utilizam a BR-116 todos os dias. É algo torturante cruzar esta via. Trabalho em Novo Hamburgo, moro em Porto Alegre e levo em média para ir mais de uma hora. E na volta, a inacreditável marca de 2 horas para cruzar um trecho de 50 quilômetros. Moro no Cristo Redentor e é um absurdo. Por exemplo, todas as sextas-feiras sair de Novo Hamburgo às 18 e chegar em casa às 8h30 da noite. Com esse tempo, iria a Torres tranquilamente. Volto a dizer, é um completo absurdo. Quando que o governo vai tomar uma atitude quanto a isso? Desculpa estar utilizando a audiência e o espaço do programa para esse desabafo, mas espero que o poder público tome vergonha na cara e faça algo pelo povo que os elege e ainda tenta acreditar que eles ainda farão algo por nós e não só aumentar seus próprios salários. Abraço a todos e mandem um fiadapu para todos esses políticos. A Dilma pegou a BR-116 hoje. Será que a Dilma, quanto tempo ela demorou para chegar lá? A presidenta hoje pegou num horário até de pico, assim, ela foi de manhã lá. Mas vai batedores, vai batedores. E não sei nem se pegou, hein, cara. Ela deve ter ido de helicóptero até a Expo Inter, cara. Ah, eu não sei, acho que não. Acho que de helicóptero não. Vamos ligar pro Neto, né? Na Gaúcha eu vi notícia que ela enfrentaria a BR-116. Como é que tá a questão lá daquela rodovia paralela à BR-116? Quando parou? Deu todos os... Tá bombando, só que... Não, mas é que deu uma parada, quando deu problema no Ministério dos Transportes. Certo. Não, mas a gente voltou. É, aí assim, né? E aí do discurso dela foi citado, o rodovia do parque. Aquilo é pra vários anos, né, cara? Sem dúvida. Não é pra agora, cara. É inacreditável. Agora tem uma obra na BR-116 ali que é na saída da Unicinos, né? Porque era perigoso aquele convite. É verdade. Muita gente assaltada ali e tal. E aí hoje tu tem que sair da Unicinos e ir lá em São Leopoldo fazer a volta embaixo do viaduto. Mas aquilo ali é pra mais rápido que é uma obra menor, né? Sim. É um elevado, né? É um elevado, é. Dois homens então vão ser condenados à morte. Pra acabar, vai. Vão ser condenados à morte e aí o carcereiro fala pra um qual o seu último pedido. E o cara fala, eu gostaria de ouvir um CD. CD da Calcinha Preta, ou da Saia Rodada, ou do Calypso, ou da Mulheres Perdidas, ou do Cavaleiros do Forró, ou então da Moleca Sem Vergonha, ou então da banda Deja Vu, Faraós, Aviões do Forró. Meu Deus. E pela última vez, antes de morrer, se for possível, eu gostaria de ouvir um CD do Robério. Robério e seus teclados. Robério Santana? Robério e seus teclados. Chiclete com Banana, Asa de Águia, Frank Aguiar, pra encerrar um do Belo. Meu Deus do céu, cara. O cara que tá do lado na cela... Carcereiro pergunta, e o seu último pedido? Quero morrer primeiro. Muito bem, cara, era isto. Acabamos aqui, tô recebendo um e-mail, um torpedo do Leonardo Souza, dizendo que a Dilma foi de helicóptero para a Expo Inter. Assim fica fácil. Ela não pegou a BR-116. Hoje à noite vou estar lá em Getúlio Vargas, na Ideal, trocando uma ideia com a galera. Não vai estar no Pretinho das 18, então. Não vou estar no Pretinho das 18. Certo. Fui liberado pelo Maurício Amaral, de Portugal. Tá ótimo, então ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Hoje não tem cabelo no espaguete, vamos curtir um pagodinho do Exaltando Samba com o Geiso. Vamos, Geiso!